Oi, tamo de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que fica me tirando uma de perdido. É, chegamos no terceiro bloco, infelizmente. Que a gente tem pra falar dessa semana? Olha. Gente, eu na verdade tenho três coisas pra falar dessa semana. A primeira é que eu assisti o filme Segredo de Sangue, a gente assistiu junto, e eu gostei muito do filme, eu recomendo muitíssimo. E a segunda coisa é que True Blood voltou. Oh yes, True Blood voltou. E nós estamos muito felizes. E o Lixeirinha super recomenda a True Blood, porque no fim é só sangue, né? Os vampiros bebem, né? Enfim, não vi. True Blood eu gosto porque é um seriado muito sexy. É, sensual, Fox, e tem muita gente bonita no seriado. É, pois é. A trilha é muito boa. E falando em trilha muito boa, no próximo programa, eu estou preparando um blocozinho, um terceiro bloco especial. Ah, legal. Pra gente curtir. Yes. E a terceira coisa sobre a dica cultural que eu queria dizer é que eu queria dizer que eu tô orgulhosa de alguns artistas da música pop, né, por estarem apoiando todas as manifestações que estão acontecendo no Brasil, apesar de eu ter as minhas restrições a essas manifestações, mas não vou entrar em detalhes aqui. Uhum. Como a Britney Spears, a Katy Perry, a Beyoncé. Agora há pouco eu vi a Cat Power, assim, que eu adoro tanto. Então isso dá né? Nossa, que legal, né? Ela, um fundo de esperança. Ela tá lá do outro lado do mundo e tá, né, vendo, assim. Exato. É isso que eu tinha pra dizer sobre as dicas culturais dessa semana. E você? Ah, eu não tenho dicas culturais, não. Eu ando muito devotado. Existe essa palavra? Existe. É devoto. Mas devotado também. Tá, eu ando muito devotado nas minhas coisas. É tudo uma questão de conjugar o verbo. Sim. Mas eu não sei, eu sempre recomendei muita coisa aqui no programa e, sei lá, de repente, A Token of His Extreme, que é um novo DVD do Frank Zappa, que a Zappa Family Trust liberou pra nós, que é um show lá de 1974 na Catch TV, não sei direito se é isso. Coisa rara. E é isso. Agora a gente tem aquele quadro, né, nosso semanal, que é o quadro temático. Essa semana quem escolhe o tema sou eu. E eu conversei aqui com ela sobre isso antes. A gente chegou num consenso. Um consenso. É, que até então não estava tão vigente pairando sobre as nossas mentes férteis, né? E sedentas por coisas. Porque nós gostamos de fato das coisas. A nossa prioridade é essa, é gostar das coisas. E eu sugeri, na verdade, o tema música excêntrica, música que tenha que tenha elementos excêntricos na música, vamos chamar de música esquisita, né? Apesar que eu tenho esse termo esquisita, é que nem o termo loucura, pra mim é um termo, digamos que relativo, né? Loucura, por exemplo, é um conceito que eu acho que não existe, mas isso é outra discussão. E, bom, a música excêntrica, música esquisita, mas que tenha ainda aquele apelo radiofônico, pop, comercial. E quem começa com a lista? Você que sabe. Eu escolho uma, você escolhe outra, eu escolho uma, você escolhe outra. E então a gente vai abrir com, falando em comercial, né, nesse apelo comercial, a gente começa com Moisture, do Residents, que é uma banda anônima. A gente já tocou, a gente já falou muita coisa deles aqui no programa Lixeirinha, mas eles são americanos. E a música Moisture é de um disco de 1980 chamado Commercial Album, ou seja, álbum comercial, que tem 40 músicas nesse disco, de um minuto cada música. Então acho que é bem propício para esse tema, né, essa temática. a música Moisture, e depois... E depois, assim, pra mim é complicado pensar também em música esquisita, estranha e tal, porque... E também, aproveitando o gancho da loucura, porque eu acho que tudo que eu gosto é esquisito, estranho e louco. Então, fica meio complicado, assim. Mas aí você tenta, talvez, escolher o mais estranho, esquisito e louco do que já é estranho, esquisito e louco. Mas... Stockhausen. Não, eu não ouço nada que fuja do padrão de... Eu não gosto. Eu sou muito, talvez, nesse termo, conservador, assim, do... Eu já falei isso várias vezes, que em relação à música, às vezes, eu sou um pouquinho, né? Eu gosto de ficar dentro da caixa, sabe? Eu não gosto de sair muito desse... Então, eu escolhi uma música da Art of Noise, que é Paranoimia. Né, que na verdade essa banda é a terceira banda a usar o sampler na história, depois do Kraftwerk e de uma banda chamada, eu acho que é Yellow o nome da banda. E é uma banda de produtores, assim, eles começaram brincando pra fazer um projeto experimental, mas aí o público, né, acabou se empolgando. Viraram, né, o que, tipo, banda, lançaram discos e duraram até 91, se não me engano. Mas a música é de 89. Bacana. E depois é minha vez, né? A terceira música, então, que a gente vai ouvir é uma música do Pink Floyd, do disco Uma Guma. É, several species of small furry animals gather together in a cave and grooving with a pict. É uma música do disco Uma Guma, de 69, que é um disco conceitual. É, cada faixa é de um integrante da banda. Tô falando do disco de estúdio, porque é um disco duplo, tem um disco ao vivo e um de estúdio. É, esse disco de estúdio, por acaso, é o meu disco predileto do Pink Floyd. E essa música tem lá sua excentricidade, animaizinhos furiosos, várias espécies diferentes de animais brincando numa caverna e bababá. E essa música necessariamente é do Roger Waters. E depois? E a minha outra música é This Is Not a Love Song, do P.I.L., que é a banda do Johnny Rotten, né? Quando Sex Pistols acabou, ele, junto com o Keith Levine, que é o ex-The Clash, né, o guitarrista, lançaram essa banda. Essa música é muito louca, assim. A banda também, né? O cara, todos eles, enfim, todo mundo é louco nessa história. E a música é de 83. Art of Noise também começou em 83. E é uma coincidência, porque 83 também é o ano que eu nasci. Mas foi tudo coincidência, eu não planejei nada disso. Tá legal. Esperamos que vocês não estranhem muito a nossa estranheza. É, eu gosto mais, sabe? Eu acho que tem mais recheio, tem mais cores, mais sabores. Sabe o que eu pensei em colocar My Way do... Foi a primeira coisa que eu pensei. Com My Way? Sabe a música do My Way? Sim. Frank Sinatra. Mas com Sid Vicious cantando... Ah, tá. Porque é muito estranho, né? Uh-huh. Sid Vicious cantando My Way, assim. Mas ao mesmo tempo é um estranho também bom. O que eu procurei pra esse meu tema da semana foi justamente esse elo, sabe? Esses elos, esses paralelos, né? Tipo, é um progresso, né? É um transgresso. Entendeu? Eu não sei se existe essa palavra, se os ouvintes tiverem disponibilidade de procurar no dicionário. E sei lá, é subir esses picos, né? Pegar essas fronteiras entre uma coisa e outra e atenuá-las a ponto de sei lá, de fazer o papel de, no fim, né? E de substituir tudo aquilo que for reciclável e sei lá, por isso que esse programa chama lixeirinha também, né? E é isso, eu acho, né? Se tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu me identifiquei um pouco com o tema, porque assim, eu sempre fui chamada, minha mãe sempre falou que eu sou, viu, mãe? Tô divulgando aqui. Minha mãe sempre diz que eu sou esquisita, né? Desde pequenininha. Então eu acho que assim, eu poderia ser uma música que caberia. Eu também me identifico com isso, por isso que a gente se encaixou bem aqui. E tem bolo pra todo mundo aqui. Lembrando que, é tipo, tem uma errata, né? No primeiro bloco eu falei que esse era o programa de número 88, mas na verdade é o número 89. E é isso. A gente vai... Já acabou o programa? Já acabou o programa, foi rápido, né? Não quero que acabe o programa. Ah, eu também não. Só se a gente ficar falando e deixar as músicas tocar no fundo, pode ser uma saída. O que a gente pode falar, então? Vamos contar histórias. O molequinho chegou pra mãe e pediu R$50 pra ela. Daí a mãe dele falou assim pra ele: Joãozinho, você tá achando que dinheiro nasce da árvore? E ele falou assim pra mãe dele: mãe, dinheiro é de papel, não é? Sim, Joãozinho, dinheiro é de papel. E de onde vem o papel? Se é meu filho, eu já falei, né? Vai pro quarto, já, agora, de castigo. Eu apelo, eu não sou, sim. Não seria. Eu seria daquelas mães compreensivas. Meu amor, deixa a mamãe te explicar. É assim, assim, assim. Mas tem umas respostas como essa que não dá pra tolerar, entendeu? Que aí você tem que descer do salto, vulgarizar. E não tem jeito. Tem que apelar mesmo. Perder a razão. Mas me conta, você gostou do primeiro episódio de True Blood? Gostei até, eu achei que, tipo... Para de falar que nem carioca, senão eu vou parar de gostar de você. Eu falei? Falou. Ah, tá. Eu não sei qual é que é desse seriado, na verdade, eu prefiro e bem. A gente tá meio que coincidentemente tendo sorte, porque a gente ficou refém de Walking Dead, aí começou Game of Thrones, e aí a gente ficou refém de Game of Thrones e começou True Blood. Eu vi uma placa muito legal, Walking Dead. Bem bolado. Acho que a criatividade do pessoal que vai pras ruas, sabe, mereceria mais do que 20 centavos, assim, né? Mereceria um True Blood, por exemplo. Um porre de True Blood. É. Então nós precisamos, infelizmente, terminar o programa. Mas a gente continua aqui, vocês continuem aí. É, juízo nessa cabecinha de passarinho de vocês. Vocês são apenas ouvintes e todos os ouvintes estão por baixo. Não necessariamente que estejamos por cima, mas a gente está mais por baixo ainda. É, e tenha uma ótima noite de quarta-feira, todos vocês que são de quarta-feira. Uma excelente tarde de domingo para quem é de domingo. E aproveite esse bloco cheio de estranhezas que eu tenho certeza que vai trazer coisas esquizofrênicas para sua vida. Que já estão trazendo, aliás, aqui no fundo, a gente já tá ouvindo as músicas. E... logo mais tem mais. It's not a love song. crossing over into enterprise. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Colher, mulher do Galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.